baixo, tá? Que não esteja trabalhando, pede para subir. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus. Querido, dança é bonito, música é bonito, mas o que edifica é a palavra de Deus. As irmãs estavam aqui tocando, né? Você viu um monte de jovens. E alguns irmãos também devem ter percebido um detalhe que para muitos não tem importância. Mas é o violão da irmã. E eu lembrei de uma situação que ocorreu quando nós estávamos ano passado lá em Santarém. E no momento da oferta, nós estávamos no meio da floresta amazônica e não tinha gasofilácio, não tinha nada lá. E os irmãos correram no meio da aldeia lá e pegaram uma caixa de 51. E ficou um negócio meio esquisito, né? Porque um monte de crente lá e a caixa de 51. Tem até uma foto que eu tirei, né? E o irmão lá, o pastor, segurando a caixa de papelão de 51. E eu tinha uma irmã aqui com o violão aqui do Jack Daniels. E até eu falei, eita, Jesus amado, e o escrito uísque, né? Aí eu, então, só para eu esclarecer para os irmãos, não é que elas estão, né, tomando uísque, não, tá bom? Não tem nada a ver que ela ganhou, né? Obviamente não vai jogar fora o violão por causa disso. Aí a Neuci falou, então põe o adesivo. Eu falei, não, tem que tomar cuidado com o que vai fazer com o violão, porque tudo que for fazer vai estragar o som dele. Então a melhor coisa é lixar, fazer um serviço bonitinho, depois enverniza, vai ficar bacana, tá bom? Mas não é que a irmã está aqui tomando um gorozinho, não, tá? Fica em paz com isso daí. Amém? Se tiver também depois, a discipuladora dela vai falar com ela, tá? Amém, queridos, né? São situações que ocorrem que não tem nada a ver, mas só para esclarecer aí os irmãos, né? Porque eu sei que a maioria, quem já ouviu falar aqui do Jack Daniels, já tomou, né? Tem muitos, alguns irmãos que conhecem. E eu, a princípio, quando eu vi, eu lembrei de uma camiseta, porque tem uma camiseta que está escrita assim, a pessoa faz analogia, né? Então colocaram Jacó e Daniel, aí até olhei para ver se era isso, não era, eu falei, é Jack Daniels mesmo. Tá bom, mas não tem nada a ver, é só uma brincadeira aí. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês devem ter visto as irmãs aí com uma camiseta vermelha, amarela, verde. Então, as nossas redes aí já estão se formando também. Amém? As nossas redes já estão se formando. A rede vermelha. Eu não sei quem é que vai ser pastor de rede aí. O Gilvan botou uma rede quando nós fomos lá em Santarém. E ele disse que, né, chegou lá e já virou pastor de rede. Então, né, é claro que para ser pastor de rede precisa de outra coisa. Mas, tenho alguns irmãos aí, que eu tenho certeza, eu quero ver quem que vai ser o primeiro pastor de rede. Quero ver quem que vai ser o primeiro. Não é ficar deitado na rede dormir, não, é trabalhando, tá? Amém? Às vezes o pessoal fala, eu quero ser pastor de rede. O Gilvan que só queria dormir só, brincadeira. Só queria dormir lá em Santarém, lá. Brincadeira, queridos. Mas, e um outro detalhe também, depois que nós terminarmos o culto, eu vou pedir para os irmãos, quem vai para Santarém, eu quero fazer uma reunião rápido com vocês, vai ser uns 10 minutos, mas eu quero bater um papo com vocês antes, tá bom? Nós vamos começar a nos preparar para essa viagem, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas e coisas tremendas. Glória a Deus. Querido, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4. Amém? Glória a Deus. Mateus, Novo Testamento, capítulo de número 4. Eu quero falar aqui nesta noite sobre um assunto que eu tenho percebido que tem trazido muita dificuldade para os irmãos. E esse texto, ele fala da tentação de Jesus Cristo. E eu quero falar nesta noite sobre tentação, porque eu tenho percebido, e eu tenho não só percebido, mas eu às vezes, querido, tenho vontade de ajudar as pessoas em relação à tentação. E eu sinto que uma das coisas que o diabo mais faz rapidamente é roubar as pessoas. E é muito interessante, o Senhor falou algumas coisas ao meu coração a respeito de tentação, e eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus ele falou ao meu coração. Amém? Mateus capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles. Ele disse: e tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Querido, eu quero falar nesta noite, e o tema da minha mensagem é justamente esse, a tentação de Jesus. Só que eu quero trazer isso para mim e para a tua vida. Nós ouvimos aqui o testemunho da irmã, do esposo dela, a respeito daquilo que o filho dela passou. Querido, isso é uma tentação na nossa vida. Quando nós olhamos para a tentação, nós só pensamos num aspecto sexual. Nós só pensamos num aspecto de dinheiro. É claro que isso é tentação, mas nós só pensamos nisso. Mas a tentação, ela vai muito além disso. Ela abrange uma variedade tremenda na nossa vida. Essa madrugada nós tivemos aqui um mover do Espírito sobrenatural. Queridos, eu pela primeira vez, eu vi uma média aqui, eu não vou dizer 100%, mas 90% da igreja veio e se prostrou na presença do Senhor. Algo assim sobrenatural aconteceu aqui nesta madrugada. Querido, Deus trabalhou, tenho certeza. Eu estava comentando com a minha filha lá atrás, estava falando para ela, falei: olha, nós tínhamos um problema muito grande pós-vigília. A maioria das pessoas ficava com sono, cansado e não vinha. E a unção que Deus derramou aqui nessa madrugada foi tão tremenda que quem estava nessa madrugada está aqui novamente. Falei: glória a Deus. Isso é sinal do poder e da unção do Espírito Santo de Deus. Eu, para que os irmãos possam ter uma ideia, quando foi 10 horas eu acordei, pulei da cama, minha esposa falou: onde você vai? Falei: eu vou me levantar e eu vou orar. E eu fui orar, falei com Deus. Queridos, Deus me tocou de uma maneira sobrenatural. E eu pude falar com o Senhor, tive revelação. O Senhor me deu sonhos, revelação a respeito da igreja. Eu falei: glória a Deus, Senhor, é isso que nós precisamos. Querido, nós como igreja, nós precisamos mudar, nós precisamos transformar esta região, nós precisamos transformar esta cidade, nós precisamos transformar este país. A igreja, ela precisa começar a exercer o poder dela. E a palavra do Senhor, ela diz que o poder da igreja, querido, o poder da igreja é tão grande, é tão tremendo, que foi o que a irmã veio aqui dar o testemunho. Ela falou daquilo que Deus fez na vida do filho dela. Querido, isso não é normal. A maioria das coisas que nós vemos a respeito de doença, qual é o resultado? O resultado final geralmente não é algo que agrada muito. Não é algo que agrada muito. Mas a igreja orou. Eu sei que não foi somente nós como igreja, mas a igreja orou e Deus deu a vitória para ela. Hoje ela pode desfrutar da presença do filho dela aí. Quem é mãe sabe o quanto estar junto do filho é importante. Quem é pai sabe o quanto estar junto do filho é importante. Mas isso, com certeza, no momento de desespero, de dor, isso foi para eles uma tentação. Foi o que aconteceu com Jesus. E é interessante, querido, que nós vamos dar uma analisada aqui a respeito daquilo que aconteceu com o Senhor Jesus. Eu prometo que eu não vou ser aqui muito cansativo, mas eu quero passar alguns aspectos aqui da tentação de Jesus. Alguns pontos aqui muito importantes e muito interessantes. É um ponto crucial, e aonde começou, aonde foi a tentação? A tentação, ela foi num deserto. Querido, o primeiro aspecto da tentação na nossa vida é justamente quando nós estamos passando por um deserto. E o Senhor falava muito fortemente ao meu coração, eu quero caminhar um pouco nesse sentido, mas antes eu quero falar aqui em relação aos casamentos. Eu tenho percebido que Satanás, ele usa determinadas situações dentro do casamento para fazer com que o marido ou a mulher seja tentado. E o Senhor, quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falava fortemente ao meu coração: mulher, você que é esposa, não deixe de cumprir as tuas obrigações junto com o teu marido. A palavra de Deus, ela diz que a mulher ou o marido, ele deve pagar ao seu cônjuge a devida benevolência. Porque quando o homem começa a passar muito tempo sem ele ter intimidade com a sua esposa, ele começa a ser tentado pelo diabo. Querido, e muitas vezes você como esposa, você está expondo o teu marido à pornografia, você está expondo o teu marido ao adultério, ele está sendo tentado. Muitas vezes tem esposa que elas não conseguem perceber isso. Você como esposa e você como marido também, não deixe outro chegar no ouvido da tua esposa. Minha esposa estava comentando comigo algo que ocorreu com ela, que ela foi fazer uns documentos aí, se eu não me engano, do carro, da carta dela, não sei. Aí disse que chegou, sentou um camarada do lado dela e começou, ó, pá, pá, pá, pá, pá, pá, no ouvido dela. Ah, mas é pastor, e daí? Qual é a diferença? Todos nós somos tentados, todos nós. Se eu disser aqui para você, não, eu não sou tentado, eu estarei mentindo. Todos nós somos tentados, mas ela não foi tentada. Aí quando ela percebeu que o camarada estava lá falando mal da esposa dele, aí ela começou a falar que era pastora, falou que deveria amar a família dele, falou que deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. E depois, né, ela percebeu que era uma conversa, sabe por quê? Porque quando chamaram o nome dele lá, para ir lá ser atendido, o nome dele era diferente daquilo que ele tinha falado para ela. Olha só. Quer dizer, o diabo, querido, ele não mede quem é, muito pelo contrário. Às vezes nós passamos por determinadas situações e não percebemos. Sabe quem é que foi tentado aqui? O Filho de Deus, Jesus. O Filho de Deus foi tentado. Se ele foi tentado, eu e você também seremos tentados. Tem muitas mulheres que são tentadas. Você está pensando, marido, muitas vezes você deixa de lado, deixa a tua esposa, fica fazendo, vendo futebol, fazendo qualquer outra coisa, e a tua esposa vai ficando de lado, vai ficando de lado, vai ficando sozinha. Você está dando base para Satanás tentá-la, sabia disso? E muitas vezes você não consegue perceber, você acha que você é o bom. Não, você não é o bom, nós somos iguais. Nós precisamos entender que nós somos iguais, passamos pelas mesmas dificuldades. E é interessante, qual foi o momento que Jesus, ele foi tentado no deserto? O que, que significa o deserto? Significa lugar de escassez. O deserto significa o lugar onde você não tem a provisão. E algo muito interessante nesse aspecto foi quando eu estou falando aqui a respeito do casamento, usando uma analogia, mas foi justamente no momento que Jesus estava sentindo fome, necessidade, e estava tendo a necessidade de alimentar o seu corpo. É aí que Satanás ataca. Viu, esposa, é aí que Satanás ataca o teu marido. Viu, marido, é aí que Satanás ataca a tua esposa. Você precisa tomar cuidado. Não, a posição que você não ocupa, sabe quem ocupa? Satanás. Então, se achegue próximo da tua esposa. Se achegue próximo do teu marido. Porque se você deixar, ele vai ser uma presa fácil para o diabo. E aqui, algo que realmente aconteceu foi que justamente nesse momento, e a tentação, querido, ela sabe para que ela apela? a concupiscência da carne. Pão fala de necessidade. Pão não está especificando exatamente aqui o alimento. Mas o que que Satanás ele fez? Ele tentou a concupiscência de Jesus. Talvez você pode dizer, mas o que que é? Afinal, o que que é a concupiscência? Concupiscência, né, nós podemos defini-la como desejo de nossa alma e de nossa carne. O dicionário Michaelis diz: grande desejo de bens ou gozo material, apetite sexual. Olha só que coisa terrível. O dicionário ele diz que concupiscências, né, ele trata concupiscências como um grande desejo de ter bens ou gozos materiais. Por isso que, quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falava fortemente para os casais: você precisa tomar um posicionamento ao lado da tua esposa, você precisa tomar um posicionamento ao lado do teu marido. Quando você namorava, a coisa era diferente, não é? Ah, não precisava muita coisa, um ventinho já esquentava o negócio. Agora hoje, ó, semana, tem pessoas, querida, outro dia eu fiquei de cabelo em pé. Eu fiquei sabendo de uma pessoa que ela foi viajar, deixou o marido, foi, e o papo é de que ia levar 30 dias. Falei: misericórdia, como é que esse camarada vai ficar? Você imagine, a mulher sai, vai viajar 30 dias viajando, vai, pode ir, quando você voltar, você não vai encontrar mais o teu marido. Não é que eu estou profetizando sobre a tua vida, não, mas são aspectos verdadeiros. E a esposa também. Muitas vezes o marido fica lá, chega, paca, controle remoto, né? Chega lá, videogame, chega lá, futebol com os amigos, chega 10 horas, 11 horas na casa. Misericórdia, querido, misericórdia. Um dia você não vai encontrar mais aquela que um dia você casou com ela. Tome cuidado. Eu estou falando isso para você como um alerta. Não pense: ah, não, a minha esposa, eu sei, ela é uma pastora, eu confio nela, e eu sei que, né? Mas também não vacilo, não. Não. E agora pergunte, depois você pergunta para ela: e você, confia no marido? Ela pode confiar, mas pergunta para ela se ela vacila. De jeito nenhum. Amém, querido? Então, concupiscência é isso. Porque lá em 1 João 2,16 diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Satanás, ele sabia, então ele tentou Jesus nesse aspecto. Eu quero avançar um pouquinho aqui na concupiscência da carne. O que que é a concupiscência da carne? Ela abraça, ela fala do imediatismo, de você satisfazer os seus desejos de imediato. Então o homem, Satanás, ele sabe que o homem, ele é propenso a isso, a uma satisfação pessoal e momentânea, comer e beber. Aqui Satanás, ele fala para Jesus: olha, se tu és o filho de Deus. O que que ele estava dizendo? A primeira coisa que Satanás, ele tentou, é contra a divindade de Jesus. E muitos crentes dizem assim, muitas vezes Satanás diz para os crentes assim: olha, você não é crente, você não é filho de Deus, você não é isso, você não é aquilo. E aí a pessoa, quando ela vê, ela já está enredada. Muitas pessoas, elas abrem mão de coisas boas, da promessa de Deus, pelo prazer momentâneo. Um prazer, querido, que muitas vezes vai trazer para ela um peso terrível. Eu teve umas irmãs que me perguntaram para mim ontem, né? Terminamos a vigília, ela veio perguntar: ah, mas se tudo para Deus é pecado, eu achei muito interessante a pergunta delas, se tudo para Deus é pecado, por que que as consequências, elas têm um peso diferente? Ah, interessante, né? Por que será? Se você contar uma mentirinha, dizer para alguém assim, quando ligar: ah, fulano, tá aí? Não, fala que eu não estou. É alguma coisa. Mas quando uma pessoa comete um adultério, é diferente. Por quê? Para Deus é a mesma coisa, mas para o homem não. Para nós as consequências, elas são muitas vezes severas. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. E a palavra de Deus, ela diz, querido, ela fala de um homem, lá em Gênesis 25, de Esaú. Esaú, ele vendeu a sua primogenitura para o seu irmão Jacó, sabe por quê? Por um prato de lentilha. A satisfação momentânea, ele estava com fome. Ele estava com fome. E ali, lá em Gênesis 25, diz assim: e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse a Esaú, eis que estou pronto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú. E deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O que, que é você desprezar aquilo que Deus ele tem para você? A bênção de Deus para você. Sabe o que é? É exatamente, faz uma, né, a primogenitura, ela dava uma prerrogativa de ter uma herança maior, de ter herança em dobro. A primogenitura dava direito ao trono nos reinos, dava direito, quem era o primogênito tinha direito ao trono. E o que Esaú ele entregou por causa da concupiscência da carne, por causa de uma satisfação momentânea, foi algo terrível. Agora eu quero dizer para você um outro aspecto da tentação também. É justamente quando você está no auge. É interessante que Satanás, ele tentou Jesus no momento em que ele tinha acabado de ter uma experiência sobrenatural com Deus. Jesus saiu da água, foi batizado no início do seu ministério. Você que esteve aqui nesta madrugada, que foi tocado de uma maneira sobrenatural por Deus, você tem que ficar muito atento, porque é nesses momentos que Satanás ele vai tentar você. É no momento de intimidade, no momento de comunhão com Deus. Satanás ele não rouba aquele que está lá no mundo, ele quer roubar aquele que está em intimidade com Deus, aquele que está tendo comunhão com Deus, aquele que está tendo revelação. Querido, quanto mais Deus me dá, mais eu vigio, quanto mais Deus ele fala comigo, mais eu busco ao Senhor. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus não foi no momento em que ele estava lá antes do ministério do batismo, não, ele tinha tido uma experiência. Já imaginou você ser batizado, o céu se abrir e ouvisse uma voz dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me alegro? Já imaginou que experiência tremenda? E naquele momento Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo. Olha só, ele foi levado, foi Deus que permitiu que ele fosse para o deserto. E ele estava ali em íntima comunhão com Deus. Já imaginou como é que foi esses 40 dias e 40 noites no deserto? Só orando e jejuando. Já imaginou que revelação que Jesus teve ali? Querido, a intimidade estava no auge. Jesus ele estava no melhor momento de intimidade com o Pai. Aí o tentador aparece. Aí você fala: já vem esse cão aí para me infernizar, né? É? Você ora, jejua. Aí quando você está lá no auge, já está até criando asa, né? Quase sendo arrebatado já. Aí aparece o cão. Foi o que aconteceu com Jesus. Foi o que aconteceu com Jesus. Quem está passando por dificuldade aí, está com a comunhão com Deus pequenininha, não se incomode com isso não. Mas você que ontem orou uma hora, orou duas, leu a palavra, teve revelação, se atente. Vá mais para a presença do Senhor, porque Satanás ele vai tentar te derrubar. Não é no momento de força, mas no momento de fraqueza. Por quê? Jesus espiritualmente estava forte, mas fisicamente ele estava debilitado. Foi aí que Satanás ele atacou. Por isso, esposa, tome cuidado no teu casamento. Marido, tome cuidado no teu casamento. Não deixe Hoje, né, chega em casa, desliga a televisão lá, fala: marido, vem cá, vamos, joga um perfume lá no quarto, desce, né, vamos deixar a tentação de lado e vamos conversar aqui. É. Queridos, e é interessante que Satanás, ele tenta, você que é crente, você que é líder de célula, tome cuidado, porque uma das coisas que Satanás, ele tentou Jesus, foi justamente no orgulho, na fama de Jesus. Olha, você é conhecido lá, se você pular daqui, os anjos vão te sustentar. Tome cuidado, porque Satanás, ele tentou Jesus da divindade dele, ele era filho de Deus, ele sabia que ele era filho de Deus, mas ali, o que que aconteceu? Satanás tentou levar ele a usufruir daquilo que era o poder em benefício próprio. Toma cuidado para você não começar a usar as coisas de Deus em benefício próprio, em trazer satisfação para você, porque foi o que Satanás tentou fazer com Jesus. Ele tentou fazer com que Jesus usufruísse daquele poder em benefício próprio. Jesus poderia fazer, claro, ele era o filho de Deus, a fama, o orgulho. Ele tentou levar Jesus a olhar para o orgulho, a olhar para a fama dele. E esse é um aspecto que muitos não se atentam, e o inimigo adora trabalhar no coração do homem, fazendo com que ele olhe para a sua vida de um aspecto de conquista. Ah, eu vou conquistar o mundo. Ah, minha célula vai multiplicar, eu vou ser famoso. Está errado? Não. Mas o problema vai ser o trabalhar do diabo na vida desse líder. E foi exatamente o que ele fez. Olha a glória do mundo. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Agora, querido, isso daqui que eu vou falar para vocês, isso aqui me tocou muito quando eu estava estudando. Um outro ponto que Satanás, ele tentou Jesus, ele pegou Jesus, levou Jesus no alto monte. E ali ele mostrou a glória. E quando eu estava estudando, o Senhor falava fortemente ao meu coração que essa montanha, sabe o que ela significa? Uma vida calma, uma vida tranquila. Quando você está passando por lutas, por dificuldades, você está aqui no altar do Senhor chorando: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas quando a sua vida começa a melhorar, você já começa a olhar de cima. Você não tem mais problema, você não tem mais dificuldade, você olhar já se tornou altivo, você não se prostra mais, você olha, fala assim: olha, eu não estou lá. E ali Satanás, ele começou a trabalhar no coração de Jesus, e aquele lugar alto, ele significava justamente isso, a vida tranquila. Tem pessoas que, por causa da vida tranquila, por causa de não ter mais dificuldade financeira, por causa de não passar mais luta, ela começa a olhar a todos lá de cima, olhar as situações lá de cima, e nada mais incomoda ela. E Satanás, querido, ele quer derrubar essa pessoa de uma vez por todas. Então hoje, se você está com uma vida tranquila, se você não está passando mais luta e dificuldade, eu quero dizer para você: continue nos pés do Senhor. Não deixe Satanás te roubar. Às vezes eu sempre converso com a minha esposa. Ninguém gosta de luta. Eu não gosto de luta. Eu não gosto de passar dificuldade. Esses dias atrás, todos sabem, passei por uma cirurgia, uma dificuldade muito grande, uma dor muito grande. Ninguém gosta de passar. Mas às vezes ela é necessária na vida do crente. A dificuldade financeira às vezes é necessária, porque é nesse momento que ele está ali clamando, ele está ali pedindo para o Senhor. Agora, quando a pessoa está tudo bem, ela começa a se tornar, a estar num lugar perigoso. Quando a situação da vida dela está tudo bem, ela começa a entrar num lugar perigoso. Bom, observe bem. Quantos crentes que estavam com a vida financeira arrasada estavam nos pés do Senhor? E hoje, eu tenho certeza que, eu mesmo lembro de muitos, eu tenho certeza que muitos que estão aqui hoje se lembra de pessoas que começaram a prosperar, a primeira coisa que elas fizeram foi deixar a casa de Deus. Querido, isso é terrível. Ela começa a olhar de cima. E quando você passa por uma situação assim, aí é que você precisa realmente ir para os pés do Senhor. Jesus, ele foi tentado imediatamente após o batismo. O TSD de Jesus era bom, meu amigo. O TSD dele era um TSD de qualidade. E é justamente depois de um TSD de qualidade que o diabo, ele vem tentando tirar de você aquilo que Deus te deu. É justamente isso. E é interessante, querido, que Jesus, ele passou por tudo isso. E eu quero falar com você algo muito interessante. Abra a tua Bíblia em Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16. Olha só que coisa tremenda. Olha só o que Jesus, ele era o Filho de Deus. E esse texto, ele diz assim: confessai, pois, vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Olha que coisa interessante. No deserto só estava Jesus e os anjos. Não tinha homem ali. Como é que as pessoas souberam da tentação de Jesus? Como é que hoje nós estamos sabendo da tentação de Jesus? Porque ele contou. Porque ele compartilhou a tentação com os seus discípulos. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Jesus, ele não pecou. E orai uns pelos outros para serem curados. Mas Jesus, ele sabia disso. Você sabe por que Jesus, ele foi tentado? Sabe por que Deus permitiu que Jesus fosse tentado? Para mostrar para mim e para você como nós devemos tratar a tentação na nossa vida. E quando você for tentado, não esconda não. Conte para o teu discipulador. Conte para a tua esposa, fale com ela. Conte para o teu marido o que você está passando. Fale para ele que você queria dar uma panelada na cabeça dele ontem. É, ô marido, eu fui tentada ontem a tirar uma panelada na tua cabeça. Tem pau de macarrão em casa? Não? Quem tem aqui pau de macarrão em casa? Ninguém tem? Quem tem? Tem alguém que tem? Joga fora, viu, meu marido? Joga fora, porque senão... Amém? Queridos, nós precisamos entender isso. Conte, não fique quieto, não fique calado. Porque muitas pessoas, por não contarem, por terem medo, confessar a tentação não é pecado, querido. O pecado é você ceder à tentação. Quando você cede à tentação, aí se torna um pecado. Então, confessar a tentação não é ceder ao pecado. Jesus, ele foi levado para ser tentado pelo diabo. E justamente por esses aspectos, para mostrar para mim e para você o que poderia ser feito. Uma das coisas que Jesus mostrou, você já imaginou se Jesus tivesse feito qualquer coisa ali que o diabo tinha proposto para ele? Ele não poderia ter nos ensinado que é possível vencer a tentação. Ele não poderia nos ensinar, mas Jesus, ele foi tentado. E ele mostrou o exemplo para mim e para você, que você pode vencer. Você pode vencer a tentação. A tentação, ela tem esse aspecto. Jesus, ele, ainda que era filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Uma das coisas, um dos motivos, aliás, da tentação de Jesus, foi justamente para mostrar para mim e para você que você, como filho, você também pode vencer. Eu só quero falar três coisas para nós sinalizarmos. Como enfrentar as tentações? Jesus, ele enfrentou as tentações fazendo três coisas. Primeiro, passou um tempo a sós com Deus. Jesus, ele tinha um TSD de qualidade, é o tempo sozinho com Deus. Você está tendo um tempo sozinho com Deus? Você tem um tempo aonde você ora, onde você clama, onde você pede e aonde você fala com o Senhor tudo aquilo que você está sentindo? E ele foi com ele, o próprio Deus fez com que ele fosse conduzido pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós falamos assim: Deus está me tentando. A Bíblia diz que Deus, ele não tenta, ninguém é tentado por Deus, ninguém. Mas ele permite que a tentação ocorra na tua vida diferente. Ele permite porque ele tem um propósito de fazer com que você cresça, que era justamente fazer com que Jesus cresce. A vontade do Senhor era fazer com que Jesus crescesse. Mas ele era filho, mas ele foi aperfeiçoado. Ele foi aperfeiçoado naquilo que ele sofreu. Ele aprendeu a obediência. Muitas vezes, querido, nós precisamos ser obedientes, mas nós não sabemos. Então, qual é o meio que Deus vai usar para você se tornar obediente? A tentação. É lá que você vai realmente provar se você é obediente. E um outro aspecto: ele confiou nas palavras de Deus. Confie na palavra do Senhor. Cristo, ele foi tentado a confiar em si mesmo e não em Deus. Satanás, ele falou: olha, você é o filho de Deus, ou seja, você pode fazer isso. Ele foi tentado a confiar nele e não em Deus. Não confie na tua força, confie na força do Senhor. Não confie naquilo que você pode fazer, mas confie naquilo que Deus pode fazer na tua vida. O caminho de Deus é o caminho da fé. Ele incluía para Jesus ali naquele momento a crença e a fé num Deus que podia mudar todas as coisas na vida dele. E o interessante é que Jesus, logo depois de ser tentado, quando o diabo foi embora, o que aconteceu? Os anjos vieram e o serviram. Eu não sei você, mas eu quero ser servido pelos anjos. Querido, a gente tem um exemplo tremendo de Elias, que ele recebeu um alimento ali que o anjo preparou para ele, e ele andou 40 dias e 40 noites. Você já imaginou que alimento sobrenatural? Eu não sei você, mas eu quero ser alimentado pelos anjos. Eu não sei você, mas eu quero receber aquilo que Deus, ele tem para mim. Eu não sei você, mas eu quero receber, querido, esse alimento espiritual, porque é o alimento que vai fazer com que nós venhamos a viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Eu quero dizer para você que o ministério de Jesus, depois disso, foi sobrenatural. O ministério de Jesus, querido, foi tremendo. Ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele fez sinais, prodígios e maravilhas para mostrar para mim e para você que se você resistir à tentação, você também vai fazer, você também vai realizar esses sinais, esses prodígios e essas maravilhas, porque ele disse: em meu nome farei as mesmas coisas que eu fiz e obras maiores fará. Deus quer usar você. Deus quer usar você. E eu quero finalizar com uma palavra que está lá em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Abaixa a tua cabeça e feche os teus olhos. Eu não sei quantos estão aqui nesta noite que ainda não tem um